que hoje tem. Festa na quebrada, eu vou também. Não vou ficar sozinho de bobeira. Hoje eu vou sair, tô a fim de zoeira. Avisa pros moleque que hoje tem. Festa na quebrada, eu vou também. Não vou ficar sozinho de bobeira. Hoje eu vou sair, tô a fim de zoeira. Hoje tem festa na quebra. Pode crer, vou colar. Avisa lá pros moleque pra ninguém se atrasar. É final de semana e só pra começar. Uma serva o cantinho, uma volta no bar. Pra bater um bilhar, encontrar com os irmãos. Trocar uma ideia, mó satisfação. Eu sei que hoje em dia tudo anda mudado. Uns e outros parceiros tão tudo casado. Mas isso não impede de encontrar com a galera. Só pra descontrair um rolê pela Coreia. Só não pode esquecer de trazer a coleta. Senão já era, irmão, acaba a festa. Pode crer, moleque. GB, Ramon, Garrote nas produções. Muita paz pra todas as quebradas, mano. E vamos curtir. Função real. Tô no estilo parceiro deprê, ficou pra trás. Felicidade em dobro, muita paz. Já liguei os moleque que são mais que irmão. Porque se tem o goró, também tem mato do bom. Umas mina de canto, curtir o movimento. Quer saber de qual é, colar e não tá nem vendo. O vizinho fica zoiando, passando mal. Ligou pra ambiental. Não quero ver ninguém parado. Se quer se divertir, é só vir com nós. Namorar, que é função real. Avisa pros moleque que hoje tem. Festa na quebrada, eu vou também. Não vou ficar sozinho de bobeira. Hoje eu vou sair, tô a fim de zoeira. Avisa pros moleque que hoje tem. Festa na quebrada, eu vou também. Sozinho de bobeira. Hoje eu vou sair, tô a fim de zoeira. Pensou que ia parar, agorou a minha alegria. Gole engole no seco, rap até no outro dia. Conteúdo não falta, muita ideia na mente, mas no momento só quero festa, entende? Então rolar base de leve, faz a roda MC. Quero ver quem é quem, quem é que vara no free. Improvisando, levando, rimando, se respeitando. A caixa batendo, grave rolando, moleque pirando. A cada verso, a cada rapa, a rapa viaja. Menos ódio, mais amor pra nossa quebrada. Curte sem miséria, pode buscar cadeira. Porque hoje é só zoeira. Haha, tio, tá insano, tá ligado? Malandro nenhum vai roubar minha brisa hoje, hein? Fim de semana tem mais, chega aí, cola com nós. Fim de semana, tem festa pra todo lado. Família reunida pra curtir um churrasco. Enquanto os se juntam pra assistir o futebol. A molecada na rua, curtindo o sol. A noite cai, a festa continua. Iluminada pelo brilho da lua. Minha comunidade é desse jeito mesmo. Se tem festa na quebra, pode crer, tô dentro. Não quero ver ninguém parado. Se quer se divertir, é só vir com nós. Namorar, que é função real. Avisa pros moleque que hoje tem. Festa na quebrada, eu vou também. Não vou ficar sozinho de bobeira. Hoje eu vou sair, tô a fim de zoeira. Avisa pros moleque que hoje tem. Festa na quebrada, eu vou também. Não vou ficar sozinho de bobeira. Hoje eu vou sair, tô a fim de zoeira. Avisa pros moleque que hoje tem. Festa na quebrada, eu vou também. Não vou ficar sozinho de bobeira. Hoje eu vou sair, tô a fim de zoeira.